é nossa. Já tentei de tudo, mas não deu em nada pra convencer. Perdi o boy mais lindo do Brasil. Ai, como dói, fui ciumenta infantil. Sei que errei, pedi perdão mil vezes, mas vou insistir. Mesmo seu orgulho sendo um campo minado e eu de salto, pisando em falso, coração chorando alto. Quando a gente namorava, ele tomava uns goles, ouvindo uns modão daquela dupla favorita. Como não sei cantar nem tocar violão. Chora e bebe por aí. E já tão me chamando de Maria Sofrência. Se alguém liga na rádio, logo tô. Liga aí! É álcool, dependência, que carência. E de semana chora e bebe por aí. E já tão me chamando de Maria Sofrência. Se alguém liga na rádio, logo tô. Diz que é pra mim, Maria Sofrência, escuta aí. A gente namorava, ele tomava os gole, ouvindo uns modão daquela dupla favorita. Como não sei cantar nem tocar violão. É álcool, dependência, que carência. Fim de semana, chora e bebe por aí. E já tão me chamando de Maria Sofrência. Se alguém liga na rádio, logo. Escuta aí.